Agora eu cheguei, joguei a bola da vez. O robôzão é quente, a moto é XJ6. Tô com os irmão roletando de quebrada. Cansei de andar do que de moto roubada. O polícia me parou, falou neguinho, cê ladrão. Calma aí, sem, eu tô com o DOC habilitação. Ele atacado perguntou qual é minha fita. Sou sócio da Hyundai e ajudo a minha família. Mal intencionado, sou 12157. Peguei do filho dele uns dias atrás, logo a GS. Ele perguntou se eu sou usuário de droga. Fumo um baseado e sua filha gosta. Ele revoltado já veio, é me espancando. Responde, pode bater, mas sua filha tá me amando. Todo ignorante disse, tô na sua maldade. Sua filha comigo tirou logo a virgindade. Ele me liberou, eu disse, pode vir atrás. Na madruga eu te pego, neguinho, eu sou voraz. Pode ter certeza, eu vou te trombar. Vai se deparar comigo, correr, vai ser ratatá. Eu de frente de casa, deu um desacerto. Chegou uns caras encapuzados, me jogou pro carro preto. Quando eu acordei, desci da CRV. Com a croc na cabeça, agora você vai ver. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Nem pede pelo amor, agora cê vai morrer. Pode me matar, seu polícia, eu sou sagaz. O senhor vai virar avô e eu vou ser o pai. Ele já ligou pra ver se as ideias consta. Filha, cê tá grávida, quem é o pai? É uma louca. Ele ficou puto, me xingou de desgraçado. Deu um tapa na minha cara, vai ser seu fim arrombado. Pode engatilhar, atirar, cê não é voraz. Se me matar, seu neto vai nascer sem pai. Cheguei, fui é de fininho e entrei pra sua família. Aturar o surto, vou casar com a sua filha. Ele me deu uma parte pica e mandou eu ir embora. Fui na goma me arrumar, saca a chave do Corolla. Assumi meu filho, fiz o papel de homem. Quando cê vira pai, às vezes as bucetas somem. Sempre tem aquelas que forçam por interesse. Só porque tô de Camaro, XR e de Mercedes. Melhor cê nem se escaca, a dona encrenca é surtada. Se ela te pegar, vai te deixar é depenada. Pleno domingão, fui logo conhecer a sogra. Fui trajado de ciclone que o pai dela não gosta. Eu sentado na mesa, degustando do almoço. Ele furando a lupa com a cara de nervoso. Tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Foi mó cena de louco, só não passou no jornal. Tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Foi mó cena de louco, só não passou no jornal. Se passar dá ruim. Jesus, produções.